Gente, Solo 1219, livra passageiro, passageiro 2230. Sou retaguarda, livre com o chefe mais forte, táxi. Aquela coisa não, passa passar guarda, retaguarda, livre, suspect, chamada tá. 4019. Disponível de voo 070. Gol 1328. Gol 1328. Disponível de voo 070, autorizado a chegada Mari. 070 na Mari, gol 1328. Controle, o Mike Papa Lima, tá em Paris, comprou da rotatória. Mike Papa Lima, ciente, reporte visual com campo. Agora a foto visual, Mike Papa Lima. Comador, bom dia, boa tarde, 7721, ponte de espera pronto, visual com a campo. 1721, você quanto espera? Mantém. São 3283, autorizado pouso. Pistão no zero, vento no 20 graus, 139. Gente, livre pouso no zero, até 3283. Mavi 41, autorizado em LSXR, pistão no 02000 pés, ajuste no 098, reporte estabilizado. Portaria estabilizado. Terminado, 68 milhas. Nordeste do VR de Salvador, chame Aracaju 120.3. Aracaju 203, opa, 03. Jet 6721 está autorizado, decola sem parada agilizada, se for possível. 2230. 5. 18, não. 321, aguardando. Posição. Para o controle, indo para o... Vamos para trás. Gol no 600, continua a aproximação, ajuste no 08. São 3283, no solo 05, livre direito, solo 21.9. Livre direito, 21.9, gente. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Papa Romeu, Mike Papa Lima, boa tarde, ajuste 108, vento 10 graus, 119. Tá pronto em rotatória, já visual com o campo, senhora. Isso é posto através de parede. Vitor, Mike Quebec, ciente, autorizado. Eu queria uma prova da rotatória, porque senão a gente vai até o próximo a igreja do bom e aí retorna para os corredores. Que vai na prova do bom fim, reporte visual com o campo. Sim, agradeço. Aproximação, metros para pouso, ajuste no 08. 08, reduzido. Jet Romeo, autorizado direto Bata, vento 120 graus, 109, reporte no sol controlado. Autorizado direto Bata, reportará no sol controlado, Romeo. Pode alinhar o 6721? Negativo, 6721. Tático Azul 4089, KB 71348, Alterna de Confim. Azul 4089, autorizado táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre 118, decimal 95, Kenegal 108, boa viagem. 2018, autorizado Índia Alfa, ponto de espera da 10, Torre 189, obrigado, boa semana. Condições visuais, cliente. Desvios até Bonfim, após Bonfim, rotatória. Afirmativo. Está com 05 a bordo e 0161 acionado, vital mais que a grande. Gente. Yes. Gente, pairá na cabeceira 17, reportará na final de 1 milha. 1018, Prodiduna, 924. Não vai interferir com a sua aproximação. Está autorizado o pouso na 10, vento no 20 graus, 109. Tive pouso 941. Cliente, mantém a máxima até Duna, aguardando autorização para ILS. Lima, autorizado pouso pairado na cabeceira 17, o vento no 20 graus, 129. Cliente, autorizado pouso pairado 17, Mike Papa Lima. Mike Juliette Romeu, no solo ao 09, frequência livre. Web 6721, visual com tráfego nacional. Visual. Após o pouso do tráfego, está autorizado a NR manter cabeceira 10. Passando o tráfego ali, mantém 6721. Já está programando a rotatória. Ainda estamos aqui na plana do Bonfim, já. Gente. 4-1 no solo 1-0, livre à direita, solo 1-1-9. 1-9, tá ligado? Gol 1-3-2-8, chame final Salvador na frequência 1-1-9-8. 19-8-1-3-2-2. Cliente, mais Papa Lima, no solo aos 1-0, acessando a frequência livre. Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06. 6721, autorizado decolagem de pistão no 0, vento no 40 graus, 149. Autorizado decolagem de pistão 10, número 3 na aproximação. Sendo gol no 322. Gol no 924, informa o tráfego 11 horas, 6 milhas, mantendo 1.500 pés, visual para a pista 97, não interfere nossa aproximação. 27, o 924. Passando o Orbim. O Mike Quebec. Então, Mike Quebec, vou em rotatória, reposta na rotatória visual com campo. Mas se livrar pra mim, ajuda e o tráfego, senhora. Confirme pro controle? Se o Mike Quebec livrar pra mim o pés, ajuda aí no controle, nas aproximações? Afirmativo, autorizado no meu pés, agradece. Mas também. Gol no 924, reautorizado 2.000 pés, livre LS, reposto estabilizado. 2.000, reposto estabilizado, 924. Gol 1697, desça para 2.500 pés, ajuste no 018. 2.500, gol 1697. Toma controle. Poxa, né, 6721, decolados 12, corrigindo o web, 6721. Decolador 12, controlando 2008. 208, 72. 0. Web 6721, no contato radar, saída Momo, subiu uma tendência de voo 330. 60, 6721, tá precisando antecipar um pouquinho a curva aqui, informações da nossa frente. Cliente, Web 6721. 809, seguirá a tráfego 12 horas 5 milhas e meia, vou em 738 da Avon, 160 de ground. Eu vou reduzir o voo número 7. 4089, autorizado decolagem de pistão no 0, vento no 30 graus, 119. Já decolagem do 4089. Abriu aqui um pouquinho direito, senhorita, para evitar a formação. Oceania 6315. Uno 328, reautorizar 2000 pés. 2000 no 328. Uno 697, autorizar 2000 pés, livre LS, reposta estabilizado. 2000, livre LS, reposta estabilizado, volume 97. Uno 924, contento estabilizado. Relativo, estabilizado. Chave Torres, 1895. 1895, 924, obrigado. Vitor Mike Quebec, chame Torres 1895. 1895, Mike Quebec. 1899. Três checados, esposo 924. Zul 4089, decolado 14, controle 120, versão 8. 08, boa. Torre com aquele cordial, boa tarde, o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec. Ajuste 1018, vento no 40 graus, 099, continua aproximação, reporte final 3 milhas da 17. Afirmativo. Então, um final de 3 milhas da 17, aguardando o cliente do ajuste do Mike Quebec. E o Mike Quebec também está visual com o gol, está na final da 190. Tá? Minha 315, desço para 3000 pés, ajuste 1018. 3000 e 18, 1018, 6315. Berjet 6721, passando uma centena, pode voar a fronte. Aguarde o L 6721. Aguardado. Estamos com a possibilidade de reduzir aqui, prosseguir como número 2, ou na retaguarda do tráfego, cara? Quebec, negativo, existem dois tráfegos para a final da 1-0, com velocidade alta, passa o 360 e reporte na final da 1-7. Afirmativo, então a gente vai fazer um 360 longo para aguardar dois tráfegos aí. Afirmativo. Gente. Torre Salvador, gol no 697, passa o marcador externo, baixo para Salvador, estabilidade. Voo no 697, continua aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 09. Aguardando agora o 697. Gente, aproximando o 2-0 da bandeira, você pode acessar 10, continuar à esquerda, sair da bomba, transforma o controle, 1198, transforma 430-447. Controle 1208 e transponder 5430, trip 5447. 4-3-0-5-4-4-7. Momo, Cogbu, após Cogbu, direto Barreiras, trip 5447. Trip 5447, procedimento correto, após pronto para posicionamento. Chamará. Boa, 328. Para Fortaleza, 370, aguarde cópia. Salvador, Fortaleza, 2-2-3. 7, livre à direita, solo 1-2-1-9. Direita, 1-2-1-9, obrigado, 9-2-4. Táxi, via para a resposta da Juliette. Tráfico Salvador, nosso boa tarde, voo 1754, está na posição 3. 1754, posição 3, aguarde cópia. Guardando, seria a saída prevista, por gentileza? Saída PUCA. PUCA, obrigado. Salvador, passaria 2230. Passaria 2230, número 3, cópia. Saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Salvador, igual 9-4, livrando a questão. 1, 924, táxi via Alfa, responde antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 924. Chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, muito obrigado, gerenta, bom dia. Trip 5447. Dando para Momo lá para a barreira. 447. Eu afirmo, reporte pronto para posicionamento. Trip 5447. Camarada. Tana 32 no meio, pronto, cópia. 32 no meio para Fortaleza, autorizado 370, via Lopes 119. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle no 208 e transponder 5435. Controle 208, sai da Momo, transição Froti. Planejamento correto, é forte pronto para posicionamento. Mano 924, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Juliette 01, 924. Salvador, boa tarde, gol no 697, Libro. Gol no 697, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 0541. Alfa Juliette 05 na 697. Gol no 754 para Serra Bravo, Kilo Golf 390, pronto, cópia. Pronto. Gol no 754 para Serra Bravo, Kilo Golf, autorizado 390, via Ups 110, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Cuca, transição Zipar. Controle 120, decima 8 e transponder 5415. Autorizado, Campina Grande, 390, Pesolu 10, decola esquerda, Cuca, Zipar. 208, controle 5495 no transporte. Seu gol no 754. No 754, com o atendimento correto, pode pronto para posicionamento. Até um pouquinho, gente, chão. Obrigado. O solo é o Pastor 01. Pastor 01 para Porto Seguro no 00, Pastor 01 para Porto Seguro no 00, aguarde cópia número 2. Passarelo 2230 para a Vitória da Conquista, 180, pronto, cópia. Passarelo 2230 para Serra Bravo, Quebec, Vitor, autorizado 180, decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, após... Conforme a rota do plano. Controle 120, decima 8 e transponder 5436. Passaria do 2230, planejamento reto, reforço plano para posicionamento. Solo gol na 754, voltando. No 754, consiga? Pode só confirmar, por gentileza, o transponder 5415, não é isso? Afirmo, 5415, transponder gol no 754. Obrigado. Boa tarde, gol no 328, livrou. Gol no 328, táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi, autorizado de Alfa, reportamento da Juliette, mano, 328. Solo gol 806. Gol no 806, prossiga. Autorização, Aracaju, conforme. Sente, aguarde instante para cópia número 2. Poxa. Força aérea 2314, para Porto Seguro, pronto, cópia. 314 para Porto Seguro, autorizado 100, via Golf 677, decola da 10, primeira curva à direita, saída Coral, transponder no 20.8 e correção, controle no 20.8 e transponder 5070, força aérea 2314. Porto Seguro 100, Golf 677, decola da 10, curva direita Coral, 1208, 5070, Pastor 01. Pastor 01, com o planejamento correto, resposta pronto para posicionamento. Direcionar para táxi, chame torre 18 decimal 95, Pastor 01. Acionar 1895. Salvador 5447, não tem nada. 5447, prossiga. Na próxima Obrigada, pode esperar, táxi, passou 01. É permitido, poderia soletrar o Lapa? Lima, Alfa, Papá, Alfa. Bom Jesus da Lapa. Voo 328, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Autorizado ingresso Juliette para o 04, no 328. 806 para Aracaju, 230, pronto, cópia. Siga nós, 06, pronto. Voo 806 para Aracaju, autorizado 230. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Pulca, Jamo após Jamo, direto Aracaju. Controle 120.8 e transponder 5414. Seja autorizado 230, decola da 10, curva à esquerda, Pulca, Jamo, Aracaju. Controle 120.9, transponder 5414. Transponder 5414 e controle 120.8. 1208. Boa noite, 06, procedimento correto, participando para push e acionamento. Câmara, push e acionamento. Salvador 547, solicito push e acionamento. Livro 5447, chamou para push? Afirma, para o push e acionamento. Livre, push e acionamento, reposte táxi, no pátio 3, trip 5447. Chamará para o táxi, 447. Mike, boa tarde. Fala, boa tarde, Chanel 63 no 5, livrando. Deixa na Alfa aqui, você escuta. 63 no 5, táxi de Alfa, importante da Juliette. Importante da Juliette, 63 no 5. Cinco, aciona identificação, voe direto mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 018. Para mar 050, nível de voo, a colisão voadora, claro. Cinco, cinco, nove, cinco, foi direto o Itap. Itap. Cinco, tem condições de manter a velocidade para sequenciamento, se voar duna? Afirmativo, pode fazer em high speed. Direto duna, 5595. Direto duna, 5595. Mantenha high speed para sequenciamento. Na Juliette, portão 07. Juliette 07, 305. 01, autorizado cruzamento. Pista no 7, reporte, pista no 0 livre. Está autorizado o cruzamento da 10. Pode ir fazer o táxi pela pista 10, reporte na cabeceira, alinhando pronto, passou 01. Agilizando o táxi, o passo 01, agilizando. Salvador, 447, passo táxi, realmente, agora não é na Serra Bravo, mas... 447. Livre 5447, autorizado o táxi, após o para ingresso no pátio principal, livre. Então, 3216, Fly Response Taxi. Atente para a aeronave que vai ingressar no gate 07. Oceana M1141, acione identificação, autorizada a chegada a Bonfim, desça para 4 mil pés, quem negar no 08. 4 mil na Bonfim, 08. Pistão no 0, vento 090 graus, 149. Jan 07, boa tarde, prossiga. Jan 07, você comprou o sul? Autorizado, vento 100 graus, 129, pode fora do solo, Guardião 07. Com CAB. Aeronave visual com CAB, dá presente autorizado por vá direita, direto? Negativo, tem uma aeronave na final da pista 1-0, Alfa Tango 72. Ativo, vai interceptar o litoral e informar a visual. 33, pro do farol de Itapuã, controle 1208. Poderia confirmar a radial de saída a distância de Salvador?